teoria da conspiração, vou na contramão. Deus rege meu caminho, eu sigo a direção. Tudo conspirando, escrevo a minha história. Sem a ajuda do sistema, eu cravo minha hora. Quem tá no sol só quer matar a sua sede. Não pediu água mineral e nem pediu sorvete. Não informam, não educam, escravizam o meu povo. Só mentira na TV, lixo de rede, escuto bom. E sigo a minoria, detém a maioria. A maioria vive de Bolsa Família, futebol pro meu povo, comida no prato, refém da miséria, voltam a ser escravos. Olhem para o lado, no busão lotado, podia ser você no carro, no ar-condicionado. Contorcionista de busão, não seja escravo do patrão. Põe meu rap no foninho e Deus na condução. Em meias lutas eu sei que posso em te confiar. Se Cristo está contigo, mal nenhum te alcançará. Te digo, filho, não temas, eu nunca vou te deixar. Apenas creia, persista, tua vitória vai chegar. No estádio do sistema, no vulgo Senado, decidem mais um clássico de portão fechado. Coadjuvantes nesse jogo, a periferia, 80% do país não é mais a maioria. O povo é indeferido, vamos fazer protesto. Como é mesmo aquela frase, desordem e regresso. Telespectadores, sua própria vida, como no videogame, o sistema que te guia na geral. Sem visão, sem comida, educação. Aos 49 do segundo na prorrogação. Pra virar esse jogo só na eleição. Votar em quem e como só tem foto de ladrão. Eu creio na virada, me escalo pra ganhar. Pulo o muro do sistema, de toca pra jogar. Vou driblar os meus problemas e todas as dificuldades. Vem comigo, se escala e vamos juntos pro ataque. Em meias lutas eu sei que posso em te confiar. Se Cristo